conheço, esse é meu endereço, por ela tenho apreço. Daqui de cima eu vejo o que você não vê, pivete traficando pra poder sobreviver. Morro do Macaco, parada contundente, família ausente, moleque diferente, jockey, definição para Falcão, pivete tudo novo no caminho da perdição. Em vez de importar, o importante na memória, fica rica a nossa história, através do ancestral, dito por não dito, com 10 de malandragem, refém por trás das grades, tendo amarrado minha mão em uma fogueira de fogo eterno. Não posso estar por perto, efeito faz vaso quebrar. Escoteiro é o dilema, serve pro meu tema. Vejo o problema, faz-me rir a solução. Sim, a dona Ana Ivone Lucas da Feira. Não é brincadeira, pensa e fala, Deus Pai. Não caí com a rasteira, deu a luz a uma bandeira. Sempre verdadeiro, defendendo a igualdade. Para o mundo inteiro, pode crer quem é guerreiro. Zumbi no quilombo, efeito tá no Amazonas, uma selva de pedra. Moleque que trafica, com meu som se identifica. Parado na esquina, não é difícil de encontrar. E sempre a pergunta, tu quer quantas tá no ar? Selva de pedra, campo minado, você me ignora, eu vivo nesse estado. Selva de pedra, campo minado, fraternidade tem fogo cruzado e na quebrada. Não é difícil de encontrar, e sempre a pergunta, tu quer quantas tá no ar? Fraternidade fraternal é só um nome. A molecada na esquina, as drogas ela consome. O atrito na quebrada já virou costume. O tráfico e o consumo crescem em grande volume. Caminho é de ilusão, vida de cão. Mas no Salmo 24, lá no Morro do Macaco, a voz consciente que ilumina nossa gente é o efeito de zumbi. O som de quatro irmãos com microfone e vinil na mão. Mostrar ao nosso povo que a vida do tráfico e do crime não é a solução, não. Malandro de verdade não precisa de um ferro. Essas paradas só levar ao cemitério, ele precisa de fé. E se ligar que o outro negão também é seu irmão. Somos todos descendentes de um povo resistente, de pele escura e valente. Como zumbi, um rei que ao lado dos escravos lutava contra a escravidão. Zumbi não desistiu, resistiu até o fim. Em 1694, Zumbi foi assassinado por Domingo Jorge Velho. 316 anos já se passaram e a luta continua contra o sistema opressor. Porque sabemos que por aqui nada mudou. Mas como guerreiro do efeito de zumbi, eu não desisti. Agora chego aqui, rimando, tirando o som da cachola. A perita chega e olha o irmão, ignora que caiu com 3 tiros de fuzil. Não teve muita glória. O entre sai na quebrada era constante. Mãe chorava, desmaiava, deixou mulher gestante no gueto. Isso não é novidade, não apenas no gueto, nem qualquer parte da cidade. De Feira de Santana, violência predomina. A polícia invade a quebrada, transformando em chacina. Motivo talvez seja benzina. Outro dia eu vi lá de cima do mucão ser sanguinário, guardado contra apenas humano. Tapa na cara, chamou de vagabundo. Os puta fada blindados na quebrada eles arregaçam. E se você já foi baculejado, já sabe do que eu falo. Por isso eu não me calo. Aqui uma selva de pedra, campo minado, você me ignora, eu vivo desse estado. Selva de pedra, campo minado, fraternidade tem fogo cruzado. Na quebrada do Amazonas não é difícil de encontrar. E sempre a pergunta, tu quer quantas tá no ar?